única rádio cultura regional. VCNK 579, AM 990 kHz. Cultura regional, 10.000 watts de potência, atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura regional, dois córregos, estado de São Paulo. Cultura, todo mundo ouve. Essa aí, minha gente, é a cultura regional e o nosso programa, O Canto da Terra, com mais divertimento, sou eu mesmo, falou e viveu com o compadre Madu. E olha, minha gente, a Ótica Mariana comunica aos seus clientes e amigos que está com muitas novidades e promoções. Nas compras a prazo no cartão e até 10 vezes, e à vista 15% de desconto. A Ótica Mariana trabalha com lentes nacionais importadas e vários tipos de armações e óculos de sol. O atendimento é exclusivo e diferenciado para você ter total atenção. E não se esqueça então, meu amigo, minha amiga, na hora de conhecer vocês que estão de óculos, esse é o endereço, hein? Ótica Mariana, da minha amiga Sirlene. Que deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz Natal e um ano novo repleto de muita paz e muita saúde. Ótica Mariana, Rua 13 de Maio, 408A, telefone 3652-2939. Agora são 16 horas e 57 minutos. Estou no finalzinho do programa, faltam só 3 minutos para 5 da tarde. Nós vamos atendendo aqui a nossa ouvinte, a Judite. É a nossa ouvinte, a Judite. Ela pediu a música do programa aqui. A Judite está curtindo o nosso programa, pediu uma música e vai ouvir. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com os cancioneiros do Brasil, Belmonte e Amaraí, a voz do amor. Boa tarde. Cultura, a rádio de todo mundo. Compadre Vadô e o Canto da Terra. Thank you. e ajeita as coisas aí. Vamos embora. Mas já? É, acabou. Fala tchau pro compadre Vadô. Tchau, Vadô. Tchau, região. Amanhã tem mais Canto da Terra. Em 5 segundos, mais um líder de audiência. 5, 4, 3, 2, 1.